Salvador, boa noite. 9964 aqui decolado. Então 220, vai voar Delta presente. Bowl, o nono né, no? Controle Salvador, gol 1-1-61, passa no 1.200 pés, posição 360, na letra final da LW. Obrigado, um bom dia. Controle, calma. 7, 4. Descida, saída, tá, não. 308, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o 103601. Saída da Elton, 3601. Guarda a Elda, presente?